Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Sol sustenido menor e vamos misturar as notas desta escala utilizando os números. Os números, pessoal, eles facilitam bastante para encontrar as notas musicais no braço destes instrumentos, né? Que no caso é o violão e a guitarra. Outra coisa interessante é sempre tocar e cantar o nome de cada nota da escala, né? E dos exercícios, porque desta maneira a gente consegue educar o ouvido com mais facilidade e depois também para tirar música de ouvido, né? Então, aí da importância de trabalhar, tocar e cantar as notas da escala e também dos exercícios. Outra coisa é o iniciante é criar outros exercícios através dessa escala e treinar no seu dia a dia. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.